beleza. Dale que dale, meu maestro Yuri tá bom. Que é isso? Batidando Melody. Até hoje me pergunto onde está você. Meu coração vive a lembrar tudo que vivemos. O quanto fui criança e perder você. DJ Junior Revolution, orgulho de ser paraense. Vilão e Coringa, as Alequina que é o vilão e Coringa, as Alequina.